63 no 4, submantenho nível 340, chame centro Recife no 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. 2545, 2005, para o 340, boa tarde, até mais. Boa. Azul, 4206, copy identity, cleared my arrival, descendo e maintain flight level 060, altimeter 1011. Linha 321 no Ocean Air, alinhar e manter. Ah, sim, mantém, Ocean Uno 785, decolado aos 45, está restrito ao nível 060 até 10 milhas. Após cumprir a ascensão, controle agora 198, boa tarde. Ok, 6 mil com 10 milhas restrito, controle 198. Grato, uma boa tarde, 1785. 10 milhas só, ok? 10, suficiente. Boa tarde. Controle Salvador, é o gol 1785. Gol no 785, contato radar na decolagem, voo da presente Leda após Leda Bidev, submantenha inicialmente o nível 060. Ok, Leda Bidev, restrito 060 inicialmente o gol no 785. Juliette, aliás, manter cabeceira no 7. Oceaner 6321, decolagem autorizada, pista 10, 150 com meia dúzia. Decolagem, Oceaner 6321. Faltou 4 horas, 122. Alterna o táxi. Táxi autorizado via Juliette Alfa, curso de 0, chame 286. Autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame 2836, 217. Juliette Alfa, ponto de espera, 2836, 217. Gol no 395, completa aproximação, chame a torre 98, decimal 6. 2836, boa tarde. Salvador, gol 1395, estabilizado no ILS. Aeronave, 395 avistado, continua a aproximação, pista 10, aguarde autorização. Decimal 8, boa viagem. 19 e 8, obrigado, bola. Bono 395, checa o trem, pouso autorizado, pista 10, 140 graus com 8 nós, o altímetro no 012. 312, está livre o pouso na 10, o voo 1395, vai checar. 0, ok, Navalho, Alfito 320, quando possível vá ao Alfito. Oi, Evalda, presente, 6321. Eval, 6321. Trip 5266, desce para 2000 pés, o ajuste na 011. Autorizado ele a ser que se reita pistona 0, reporte estabilizado. Afirmativa, 2000 com 1011. Vai reportar estabilizado ILS, tá? 1052. 4206, Fox 06, descending maintain, flight level 050. Descending level 050, Fox 06. Baby Champagne, taxi. Tira do 37, cruzou o eixo, pista 1735. Quando pronto, o vento é de 120, 140 com 612, alfa, vento de leste. Curva direita após a decolagem. 5562 é o código, 198 é o controle. A 360 para Golfinho, 358, decolando da El, Lida, Sagai, 5562, transponde, controle 198, gol 175. Correto, vamos para puxar sanar. Demorou, gol 175. Para o táxi, eu passarei de 2231, tem 42 a bordo, tira 23, para o Ceará, para o Brasil. Alterna? Brasília, Serra Brava, Brava. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, Sumi Torre 186223, nome da passarela. Solo, TIP 55, 5219, está pronto para puxa, seu nome 43. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama 186, passarela de 2231. Por aproximadamente 2,0 milhas. 250 por 20 milhas, a chanel 6321. 1395, prossiga táxi de Alfa, reforço antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, bola 395. De November Alfa, confirma intenções. Trinta segundos, cópia. Alô, Salvador, bom ou não, 25 para puxar em estacionamento, tá no 2. É o número 2 no setor, aguarde. Bom, 925, né, não aguarde. Já no cópia 3145. Ciente. Índio November Alfa, copia. 25, sub, mantém o nível 360, chame agora Centro Recife no 25.1, alterno no 33.25. Recife no 251, 3325, grato, central 360, bom, no 785. Uno 399, decolado aos 53, controle 198, boa viagem. 198, controle. Boa tarde, Uno 399. Sem identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050, ajuste no 092. Aguarde. Negativo, tá 3090, é o número 4 na aproximação. Mantenha a chegada. Controle Salvador, boa tarde, Gono 399. Gono 399, contato radar na decolagem. Prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 360. Prossegue conforme autorizado para o nível 360, Gono 399. Alfa Vitor Juliette, na 1000 pés, corredora C, reporte Farol da Barra. Reporte Farol da Barra, Alfa Vitor Juliette. Estabilizando o localizer da 1905266. 35266, complete aproximação, chame a torre na 8.6. 86, obrigado, até daqui a pouco. Tom 3190, redução para 250 nós. 250 nós, 3190. Azul 4206, descendo maintain 2000 feet, altimeter 1011. Clear the final approach, Alex X-Ray, runway 10, report status on localizer cause. Okay, we send 2006, clinic 1011, and we are clear for the ILS, so for 206. Controle Salvador, o Rubano está passando para regresso Salvador, está com o Jet 3, Papa Tango, confirme transponder acionado e pessoas a bordo. 0122, seguindo 2 pessoas a bordo. Confirme 1-2, pessoas a bordo. 0-2. Gente, reporte Paripe, Romeu Papatango. Contra a Paripe, Romeu Papatango. O trip para separação, para manter a separação de tráfego, dê passagem, por favor, ao Webjet. Isso aí, é, como a performance da aeronave é um pouquinho maior, tá ok? Então, você vai depois. Ciente, 529 dará passagem ao Web. Falou, Rotter, então, com 9. Só mais alguns segundos, espera só um dia. Salvador, boa tarde, é o Pantanal 4711 para copa de autorização de companhia. Pantanal, aguarde copa. Não aguardo, o Pantanal 4711. Solo apenas para confirmação, que prossiga atrás da web ou ingresse na Juliette. Ingressa via Juliette, por favor. Ok, obrigado. Decola 5, 6, 10, 19, 8, o controle do Goiás. Ok, 19, 8, muito obrigado. Boa tarde. Salvador, boa tarde. Alta 3, 2, 1, 7, decolou na 6, conta cruzando 2000, solicita pro Odelda presente. Tom 3, 2, 1, 7, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 360. Ok, 360, solicita, podemos aprovar a Dael, teremos que interceptar 198. Afirmativo, mantenha a saída. Consciente, então iremos interceptar a aerovia, muito obrigado. Correto sobre a posicionada. Establishing the ILS runway 10, Azul 4206. Azul 4206, Colonel Salvador Tower 118, decimal 6. Tower 118, decimal 6, Azul 4206. Victor Tower, muito boa tarde, Azul 4206, ILS Runway 10. Azul 4206, the traffic site, call me Ultra Marker Whistle Landing Gear, down a lock. Will call Azul 4206. O passageiro 2231 teria condições de alinhar à direita e aguardar a decolagem imediata? Ok, à direita, então via Charlie Agilis e manobras, por gentileza, e aguarde liberação de pista para a decolagem imediata. Posso conforme a rota do plano, subida da El Leda Bridge, primeira curva direita após a decolagem, 5563 é o código, 198 é o controle. 660 autorizada, na Perzulu 196, até Belo Horizonte, após conforme a rota do plano, saída da El Leda Bridge, decola curva direita, 5563 ao transponder, 1198 o controle, o Pantanal 4719. Pantanal 479, cotejamento correto, a gente já puxa a semana. Semana para puxar, separamento do Pantanal 479. Solo Salvador, 35266, livrou pela Eco na sua escuta. 5266, teste autorizado, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 5266. 4206, continua por standby landing clearance. Standby. Submantenha o nível autorizado, chave centro Recife, 125.1, na alterna no 33.25. Ciência, chamar agora Recife, 125.1, na alterna 13325, gol 1399. Ciência, voe para Paripe, reporte Paripe. Ciência, reporte para Paripe. Azul 4260, aciona identificação, autorizado de chegada Mari, desse mantém o nível 060, ajuste no 01. CIA Eco Golf, prossiga. Azul 4206, check land guia, wind is 130.109, clear to land. Clear to land runway 10, we are down locked our landing gear, so far 206. Traçaria do linha 02231, decolado ao 01198, boa viagem. 198, boa tarde, senhor. Webjet 5729, observa o pouso do Embraer da Azul, alinhar e manter após a passagem do tráfego. Observa o pouso da aeronave Azul, alinhar e manter, Webjet 5729. Golf, chame centro Recife agora no 25.45, alterna no 26.85. Olha, o estilo Juleta, mantendo separação visual com a rua Tatatami. Estou deixando duas na minha posição de duas para 3 horas, por quê? Afirmativo, faça 360 pela esquerda agora, mantendo no 1500 pés. 20 quilos Zulu. 360 pela esquerda, mantendo 1500 do estilo Juleta. Controle Salvador, muito boa tarde, passarelo 2231, decolou no perfil da Momo, cruzando agora 4000, mas sua escuta. Vitor Índia Juliette, copiou o controle. Afirma, centro 2301, 231, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha nível 340. 340, sessão, passarelo 2231. Então, 3190, redução para 1809, desce para 3 mil pés, o ajuste no 092. 189, desce para 3 mil, tá? 3190. Então, 3190, correção desse mantenha 4 mil pés, o ajuste no 091. 4 mil. Webjet 6720, desce para 3 mil pés, o ajuste no 011. Descendo para 3 mil no 011, Webjet 6720. Alfa Vitor Juliette, frequência livre. Então 3190, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite ao localizador. Mantenha o limite ao lock. O Romeu Papatango já está com o campo ajustado na proa da rotatória. Romeu Papatango, chame a torre no 98 decimal 6. 11860 por Romeu Papatango, grato. Completou 360 pela esquerda, autorizado para dar a notária. Ui, Sete Kilo Zulu, realize mais um 360 pela sua esquerda e após voo rotatório. Mais um 320 agora pela esquerda, posteriormente pela rotatória. Tá 3217, chame Centro Recife no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. Ok, 25, no Centro Recife, boa tarde. Romeu Oscar Bravo, prossiga. Gente, mantenha 500 pés de condições visuais, reporte farol da barra, Romeu Oscar Bravo. Aguarde, Bravo Uniforme Serra. 04-198.8, tenha uma boa viagem. 198, obrigado, bom trabalho. Boa. Strip 5219, quando pronta, tentando a esteira do 37 decolou à frente, 130 com 10, livre para decolagem. Strip. Livre decolagem, grave. Papá, Romeo Índio, November Alpha, decolado 04, iniciar a curva à direita para interceptar a linha do oral, cordo Axé, 198, até a volta. Aguarde transferência, o Chiquilo Zulu. Zulu. Vitor Índia Juliette, voe para Paripe, reporte Paripe. Volta na Paripe, Juliette. Tom 3190, desce para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 2. 3190, mantenha a proa. Reassuma navegação na proa de Duna, Tom 3190, desce para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 2. 3.000 na proa de Duna, Tom 3190. Prossiga. Tá, sim, tem informação que você vê que a autorização de tráfego da Rede Seria o azul 4206? Negativo, é o voo 18. O 85, como é que eu não tenho plano ainda, senhora? Aqui, acredito que seja um pouquinho cedo, assim que estiver eu pago. Mas tá adiantando a subida pro Caracaju. Pro Caracaju, grave, voo 18. Para o táxi do Pantanal 4711, 174 a bordo, 3 horas e 54 de autonomia, alternando Galeão. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186, Pantanal 4711. Táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera 186, torre, o Pantanal 4711. Número 2, certinho. Positivo, tá autorizado a final então reduzindo um pouco por gentileza. Nós vamos acompanhar a aproximação do tráfego na final da 1 a 0 e aguardando a autorização de todos, vai ingressar na final o inscrito. Mantiu, trip 5219, decorado 06, 198, boa viagem. 1198, grato, bom trabalho, senhor. Ativo, o inscrito Zulu para informação, o 37 da Webjet está aproximadamente uma milha do marcador externo, à sua direita, tá visual ao contrário? Enquadrando então como número 2 para evitar o simultâneo, final no 7 aprovado, reporte na curta checada, aguardando liberação, Zulu. Zulu. 6720 Web na escuta torre. Nível 080, subi e mantenha o nível 340. Voando líder presente pro 340, Web 5729. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5219 decolou. De umas 4 milhas para 17, temos um Seneca aproximando para aquela pista sem interferir na sua aproximação devido à performance, ok? Ciente, objetivo é 720. Restrição? Código 198 é o controle. Trip 5219, contato radar na decolagem, passando 3.500 pés, submantém o nível 200, na saída Gole. Gole 5219, prato. Fila no código 5011. 5011, boa noite. Correto, seu capucha também. Para puxar, né, boa noite. Fala, Salvador, eu vou 1755 na posição 8 para puxa-acionamento. 1755, autorizado, se entrar em destaque. Camarada, foi início do táxi, 1755. Papá Romeu Whisky Golf Oscar, está na minha escuta? O Papa Romeu ainda no general. A instrução não foi possível, não. Autorizado Sierra Índia Zulu Alfa, 3.500 pés, vai prosseguir direto, sai no corredor forte, curva esquerda, pista no 7, 0, essa é a localidade dentro da terminal? 0170, é o código 198, é o controle. Sim, Fisk Golf Oscar, só me confirme, por favor, a radial aqui entre Rios. 40 com 8, autorizado para a zona 7, Whisky Zulu. 0, desça para 2.000 pés, o ajuste na 0 no 2, reporte estabilizado no ILS XR da pistona 0. Nossa, o bom retorno no 0 no 2 ao ponto, está parado, está com o bom retorno. Salva Capiteiro no 7, Vitorinho da Juliette. Vitorinho da Juliette, aguarde transferência. Milton 3190, tá passando externo, baixar de travar. Gente, continua, aguarde pista livre, tá 3190. Acordado. 6720 Webjet pousou, já liberou aí a via Foxtrot. Correção, via Eco 1219. 1219, Webjet 6720. 9, submantém o nível 340, chame Centro Recife no 25.1, alterna no 33.25. 25 no 33, 25 F5729, boa tarde. Boa. Luno Solo, 10, 180, parte 4, livre, reporte pista livre. Romeu Papatango, segue o Sênica da ADEI, reporte pista livre, parte 4, Romeu Papatango. Salvador, Papatango, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, autorizado final no 7, reporte estabilizado, checado de fábrica, guarda liberação. Estou com o Sênica, companheiro liberando, e o Papa 28 Alfa da CFA também, taxiando para o Pátio 4. Juliette, conta na final, esperando a autorização para todos. 1925, observa o pouso nervoso da TAN na final, após alinhar e manter. Após aeronave na final, e mantém. 0, gol 195. Tarde. Salvador, gol 1755, 3 horas e 15 de autonomia, POB 151, alternando Campinas, para o táxi. Para este pátio. Então o senhor está autorizado a taxiar e deixando a interseção Oscar livre, na sequência, após o último tráfego, está livre até a Oscar. Ingressando, vai prosseguir pro portão 5. Assim que o mesmo parquear, pode prosseguir via Juliette Alfa, ok? Gente, só após o Web ou o 175, prossegue. Autorizado no 7, Juliette. Azul 4260.